941, Delta nível 070, chegada Mari 250 na descida, por gentileza. O Gol 941 é mais 3, mais 30 milhas da presente, reduz para 250. Localizador 4076. Dente Azul 4076, chama a torre agora 1895, completa final, por favor. 1895, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4076, final de 7 milhas, visual. Bom dia, Azul 4076, avistado, Canegama, caminho 13, reporte baixar e travar. Já baixou e travou, 1013. É livre pouso, pista na 0, vento 1 a 00 graus, 1 a 3 anos, Azul 4076. Dente autorizado com a 076. O passarelo 2230 desce para 4 mil pés, ajuste 1013. 4013, passarelo 2230. Passarelo 2230, estação de vetor direita pro 1960. Pro 1960, limitado pela Zero, pela magnética 070 de Simbra. Ah, por gentileza, o vetor poderia ser pela esquerda devido à formação de setor pela direita? O 2230, curva à direita na proa zero, correção esquerda 080. Esquerda 080, 2230. Desce inicialmente ao 050. Inicialmente 050, 2230. Temos agora um Cirrus pela sua esquerda, cruzando 4.500 pés de descida a 2.500, ou 2230. 7, passarei 2230. Azul 4076 na sala 34, libere direita via Fox, sala 121 na décima 9. Fox, décima 9. Max Serra Golf 1 no 1500 pés, descida, o ajuste permanece no 013. cruzado Alfa Juliet, partindo no portão 9, azul 4076. Gente, Alfa Juliet, partindo no portão 9, azul. Seven 2230, descida até 4000 no momento. Ajuste no 012. 4000, 1012, 2230. Stan 32 desce para 2000 pés, o ajuste no 012 no momento. Livre LS, reposta habilitada. 2000 pés, 1012, Stan 32 1006, vai reportar estabilizado. Três da Azul, escute a Michael, Tito 1012, Mini 12, Ilhéus 180, já temos aprovado, no número 1 para 4, só instante, gente mesmo. Estou 463 da Azul para 4, aprovado Ilhéus. Nível 180, decolagem, pista 10, mantém a reta cruzar 2 VP da terceira mira, após com a direita, a subida da El Leda, após Leda, direto Ilhéus. Controle 1 no 9.8, turma 1 no 8.95, o transponder 5155. 170 limitado pelo lock. Direita 170 limite ao lock, passaria 2230. Controle 1 no 9.8. Portão 2, Champão. Roma, o Janeiro 62, 1-3, para o puxa estacionamento no portão 3. Puxa estacionamento no portão 3, só um instante. Temos um objeto do outro lado do pátio, vai iniciar o táxi. E na sequência ele é autorizado, só um instante, por gentileza. Ok, escuta. Alpha 1, ready for taxi, 134 on board, 3 hours, 65 Galeão. 134, 054, Galeão. Take a look at Embraer 190 parking at stand 09. After distress, approved taxi via Main April. India, hold short runway 10, call tower 118.95. Queen Age 1012, have a nice trip, 6741. Sim, Maria. 1012, have a nice day. Os 230, condições de interceptar nesta proa? O ILS? Afirmativo, se quiser pode tomar mais à esquerda. Essa proa, mantém essa proa dos 230, vai seguir um Airbus 320, passando duna no momento. Intercepta nessa, 2230. Dentro do Recife, ao Senado 5. Agora 1895 com pouso. 295, obrigado, até já. Passou. parei, pista pro na rotatória visual com campo, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, torre 1895, bom pouso. 1895, grato. 732.914. Torre Salvador, cordialista, bom dia, Mike Serra Golf, pro na rotatória visual com campo. Tá, Golfo 3 horas, final da nossa sede, que é 4360 na terceira milha. Oi, boa tarde, TAN 32 no meia. Quem chamou a torre? Confirmando, TAN 32 no meia, estabilizado na 10. 32 no meia, cheque o trem, o vento 1-0 graus, no 49, livre pouso, pistina 0. Livre pouso no zero, baixar e travar, 32 no meia. Centro, registro, chame 6255. 6255, desce o nível 050, chegada Mari. 050, Mari, o chame 6255, graça, entra da base. Os 230, agora estabilizado, completa final, torre 1895, com pouso. 2-1895, obrigado. Voo 941 está autorizado, final do procedimento, repouso estabilizado. Delivery 941. Salvador, boa tarde, parceria 2230. Parceria 2230, continua a aproximação, número 2 para pouso, reporte baixado e travado, quem negar marca 1002. 7, passará baixado e travado. Mike Serra Golf, efetua em 360 pela esquerda, reporte reintercepção na final da 7. Ciente, o Mike Serra Golf. Dois, tem um tráfego à sua esquerda, um 1500 pés no Sirius. Não interfere com essa aproximação. Aixado checado, 2230. Continua a aproximação, aguarda a pista ali, parceiro 2230. Aguardando. 32, o nome é na sala 243, vale direita, via ECO, solo 121, destino 9. É, via ECO, 129. Solo para o táxi, o Oceaner 6213 com 122 a bordo, 3 horas e 20, alterna Guarulhos. 122, 3 e 20, Guarulhos. Táxi autorizado à direita. Pode esperar pronto, 2895, altinho no 0, 12, boa viagem, Oceaner 63, correção 62 no 3. Pode esperar atrás do F7, no 0, 12, o 62 no 3. Silvio, você escuta o 3, 132 no 6, boa. Bom dia, 32 no 6, táxi autorizado Alfa, Juliette, pátio 1, portão 11. Alfa Juliette, Fátima 1, portão 11, 3, 2, 9. Azul 463, posição 2, 2, 2. Gol 941, vamos lá, checamos Duna, estamos no LS. Continua a aproximação, gol 941, reporte no externo com trem baixado e travado, que nega a marca 1012. Dois ou três, né, na escuta do solo? 3, vem descer, baixar travado, Mike Serra Golf 997. Mike Serra Golf 30, pouso pista 97, o vento 100 graus, 159. Golf. Embaixo gravado, gol 94. Mantendo a aproximação, aguardando instruções para o pouso, gol 994. 02230, na sola de 45, direita, solo 121, desce 19. Solo 219, 230. Alô, boa tarde, passageiro 2230. Boa tarde, passageiro 2230, táxi autorizado Alfa. Juliette, pátio 1 remota, 1 no quadro do pátio principal. Alfa Juliette, pátio 1 remota, 1 no quadro. 2, 3, 4. Controle Salvador, Índia November Alfa, para descida 1 no meu pé. Livre Índia November Alfa. Tá livre, Índia November Alfa. Visado o posto pro 941 não? Gol 9941, o vento 1 a 00 graus, 1049, livre pouso, pista na 0. Ok, livre pouso, 990. Chegou o final de sala de 47, autorizado para check, reporte, pista livre. Project 641, clear to line up and wait. Runway 10. Line up, runway, runway 941, no solo 48, libere direita, via Fox, chame o solo 121, décimo 9. 219, voo 1941. 25, Salvador, à direita, sigo 320, Azenca, ponto de espera 10, ponto 1895, o altímetro no 012, tenha uma boa viagem. Livre táxi, seguindo a via, para o ponto de espera, torre 1895, 4963, uma bom dia. Jet 6741, clear to take off, runway 10, wind 100 degrees, 15 knots. Clear to take off. 6741. Portão 612. Alfa Juliette 612, 1941. Alinhar e manter, pista 10. Alinha e mantém na 10, 6213. 6741, Arbonet 50, contact now, Salvador Approach Control, frequency 119, that's now 8. 98, bye bye, thank you. Salvador Control, web 6741. 741 no contato radar sobre o 340 CDSAEL. You can fly direct Lida. Web 6741 Roger, clear fly direct to Lida position, quant level 340 on the radio contact. Lida 340, thank you. Salvador, muito boa tarde, está 323, transfere em descida para 160, solicita para a dona. Prossiga para o solo, Salvador. Vou perder o fuso. Nada. O nível de voo 050, a chegada é a Mari. Afirmativo, Mari, autorizaria a dona? Autorize TAP, esquerda pro de TAP descendo aos 50. Vídeo November Alpha, prossegue via corredores, reporta na rotatória o visual com campo. Ok, via corredores na rotatória o visual com campo, reportarão, Vídeo November Livre decolagem na 1-0, vento 1-0 graus, não 4 nós. Iniciado na 1-0, 6-2-1-3. 6-2-5-5, torre 18-9-5. 6255 na esquerda da torre? Chané 6255 na esquerda da torre? 6203, cara? Negativo, o Roxana é 6255, na escrita da torre. Cheque o trem, livre pouso, pista no 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 4, 9. Repouso, 6253. 6213, decolador 54, controle em 119.2. 19.8, 6213, bom dia. Eu faço 463, após o Airbus na curta da 1-0, ali mantém, 1-0. Após o trato da via 4, tá? 3, contato radar, sobe o 360, está autorizado, direita, Prod da El. Até o 360, na Prod da El, obrigado, 6203. 5 no solo, 5 meia, libere direita via Fox, chame o solo em 1-2 no irmão. Leandro, Fox, deixa o solo. Six, seven, four, one, call now, receive champion frequency, 125.1, if unable, 133.95, bye bye. 251, 3395, bye bye, thank you. Autorizado via Alpha, reporte antes do Juliette, aguarde a confirmação do seu portão. Está livrando, reporta da Juliette via Alpha, aguarde a confirmação. Alpha, Madura, Azul, 4089. 4089, formação em curso November, altímetro no 012. Já temos aprovado aqui o nível 360 para a Vitória do Espírito Santo. Portão 29, aguarde 1 minuto para a cota. Afirmativo, o senhor só poderia confirmar a saída prevista? A pronto para a cota? Positivo, continua. Está autorizado Vitória, nível de voo 360. Decola a pista 190, mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha. Após descer a curva pela direita, perfil subido da Euleda, Eudes. Após Eudes, segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, correção. O controle é 119, 119.8. A torre 118.95, transponder 51177. Tenduna, obrigado. 6283. Primeira curva direita após 2000, terceira milha, voa da El, Leda após Eudes, 198 controle, 1995 ator e 5177 no transponder. É 1895 ator, ok? 5177, porta 9, champó. Agora pronto. Torre Salvador, Papa Romeu, dia November Alpha, está na proa da rotatória. November Alpha, autorizado final do ano 7, após 3 milhas para. Autorizado final do ano 7, reporta na terceira, o India November Alpha. Próximo da Juliette, a Juliette é 255. A 255, esquerda, Juliette, portão 5, autorizado ingresso. Portão 5, ingresso. Torre Azul 4463 vai chamar 198. Gentileza, decolou 58, 119.8. Prossiga, vai.